Estou inaugurando aqui o novo. Muito legal. Antes de eu começar a falar sobre o tema de hoje, tem uma moça bonita ali, rapaz. Como é o nome dela? Você me falou o nome dela, eu esqueci. Manuela. Tá, Manuela veio nos acompanhar hoje aqui também. Essa palestra que a Mayara deu agora sobre esse tema tão discutido, os espaciais, os extraterrestres explicam que, exatamente como ela falou, quer dizer, a gente, quando está num processo encarnatório, a gente tem um tempo determinado energeticamente para poder ficar ali, entendeu? E se a gente antecipa isso por nossa conta, através desse... Nós temos duas tomadas. Tem uma na cabeça que nos liga ao universo que a gente vive, ao cosmos, mas principalmente ao universo que a gente vive. E a outra tomada nos liga ao planeta que nós estamos encarnados. Quando a gente tira essa tomada de baixo, que é o que comumente se fala em cometer suicídio, se não tiver... Geralmente nunca está no prazo, né? Dificilmente o cara acerta. Olha, eu vou me suicidar no dia. Pô, esse cara conseguiu se suicidar no dia, na hora que ele tinha que ir embora. Não, isso não acontece. Normalmente a gente vai bem antes. E realmente passa por um processo, porque você fica com todos os quatro corpos, chamados o quaternário da forma, você fica prejudicando todo o funcionamento daqueles quatro, porque o físico faz parte desses quatro corpos. Quando ele é retirado bruscamente, você fica completamente... É complicado, é muito complicado. E eu, quando comecei a trabalhar e a estudar o Espiritismo, que foi o meu início, né? Depois eu passei para a Amazofia, que, digamos assim, tem mais a ver com a parte universalista, que é o que acontece aqui na CPO. Eu li um livro duas vezes, eu li esse livro duas vezes, chamado Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, que foi uma médium dos anos 60, absurda de mediúnica aquela mulher era. Ela era carioca, morava aqui no subúrbio, e nessa última encarnação dela, como Ivone, eu esqueci o nome do espírito que trabalhou com ela há muito tempo, ele deixou ela numa casa como essa. Ela ficava assim numa casa lá atrás, onde é a nossa cantina, o dia e noite escrevendo. Ela passou a encarnação dela inteira escrevendo vários livros. E cada livro era interessante porque a mediunidade dela era uma mediunidade muito rara, que é de transporte. Então, os espíritos levavam ela para um ambiente como esse aqui, ela vivenciava tudo e ela ia escrevendo. Ah, tinha uma plateia, tinha não sei o quê, tinha uma câmera, tinha uma menina ali, tinha não sei o quê lá. Ela vivenciava aquilo. Então, os livros dela, cada livro significa... Depois eu fui entender, porque eu conversei com um grande amigo dela num centro espírita lá em Copacabana, ele dizendo que cada livro dela era uma parte do processo encarnatório dela. E ela vivenciava aquilo. E ela teve um obsessor que acompanhou ela em todos os livros, que foi a contraparte espiritual dela. Ela hoje está no plano astral, já praticamente está se tornando andrógina, e se comunhou com esse outro ser, que eu esqueci o nome, mas eu vou me lembrar. Flammarion. Acho que pode ser Flammarion, eu não me lembro. Eu vou pesquisar. E numa outra oportunidade eu falo com vocês. E ela, inclusive, em duas encarnações dela, em dois livros dela, ela comete suicídio. Um dos livros ela comete suicídio grávida. Ou seja, ela pintou e bordou. E uma parte do livro que eu achei interessantíssima também, do Memórias de Suicida, é que tem uma parte que o personagem que cometeu o suicídio, ele é resgatado, como a Mayara muito bem explicou, eles descem com aquelas equipes, E cada é por nome. Eles pegam um megafone, fulano, vou citar meu nome aqui, Paulo César Andrade. Aí, opa, chegou minha hora, comigo mesmo. Tal. Aí vai, entra numa nave, enfim, num veículo, e é levado para a instituição que é, digamos assim, ela é coordenada e trabalhada por Maria de Nazaré. Ela é que toma conta desse pessoal todo. E esse espírito, depois de passado muito tempo lá, ele ficava insistindo que ele queria visitar a família dele, porque o livro é passado como se fosse Portugal. O personagem é um fidalgo português, enfim. E ele ficava insistindo, não, mas eu quero conhecer minha família, eu quero ver minha família, eu quero rever minha família. Ele deixou, na época, quando ele suicidou, mulher e uma filha e um filho. E o pessoal que tomava conta lá do centro onde ele ficava, do hospital, enfim, da casa de reforma, dizia, olha, não está na época, você tem certeza, mas isso não é legal, porque você vai, não sei o que, não sei o que lá. Ele tanto insistiu que os caras levaram ele. E quando ele foi e verificou que, principalmente, eu me lembro disso no livro, o que mais impressionou ele foi que ninguém lembrava dele. Não estavam nem aí para o fato dele ter se suicidado. Aí ele caiu em si. Aí ele cai em si e falou, poxa, eu passei esse tempo todo aqui, fiz tudo que eu tinha que fazer para chegar aqui agora, estou olhando minha filha. A filha dele, inclusive, na época tinha se tornado, tinha ido trabalhar num, como é que chama, num prostíbulo. A mulher já tinha casado, enfim. Esse é um livro muito interessante. Esse é um tema muito, como disse a Mayara aqui no início, é um tema muito sério, que tem que ser tratado por nós com uma atenção muito forte, principalmente com as pessoas que a gente gosta muito. Tá? Vamos lá, vamos falar de universo. Onde, claro, o suicídio está incluído também. Porque não pensem que essa coisa do suicídio se resume só a nós, não. Eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. Quer ver? Existe no universo o que eles chamam de suicídio coletivo de uma raça inteira. Eles explicam da seguinte forma. Hoje eu vim equipado, hein? Se preparem que eu vim todo munido aqui de um material aqui complicado. Vamos lá, vamos fazer um triângulo aqui. Fazer um aqui, assim. Tá. Vamos fazer um aqui. Então, por exemplo, digamos que aqui, isso aqui simbolicamente seria uma raça humana, com todas as subdivisões que ela possa ter de como é que chama, gente? Essa palavra está em moda agora, né? Fractal da nossa mônada. Aí, de repente, essa raça, essa civilização que já está num nível extremamente evoluído espiritualmente, eles resolvem fazer o quê? Eles cortam essa tomadinha aqui de cima e, com isso, eles se tornam uníssonos com o cosmo, com os universos. Eles passam a juntar todas aquelas mentes extremamente evoluídas e vão ajudar ao desenvolvimento de outras raças humanas que continuam num processo normal, embora evoluídas. Tanto que quando você vê no céu umas bolas enormes de luz, às vezes eu vejo uns vídeos mostrando isso. É interessante, porque essas bolas, na maioria das vezes, são esses povos, que inclusive estão aqui na Terra nos ajudando muito. Porque quando eles chegam, é uma energia impressionante. Mas aí tem que ter um detalhe. Às vezes, um pequeno grupo aqui, desses seres, falam assim, pô, mas peraí, eu não estou interessado em me suicidar, entre aspas, e me tornar uma coisa só perante o universo. Eu quero continuar do jeito que eu estou. Então, o que acontece? Eles começam, porque o corpo deles, por essa atitude da grande maioria começa a perder a forma de desenvolvimento nos quatro corpos, que a gente chama os corpos, o quaternário da forma. E aí eles começam a ter natimortos, enfim, muito aborto, nasce com defeito, todos isso em algum planeta que eles estejam. Então, o que eles fazem? Eles se unem e passam a viajar buscando o quê? Buscando um ingrediente que para os espaciais, para os ETs, é uma das coisas mais fundamentais do universo, chamado ectoplasma. O ectoplasma é que ajuda tudo que a gente vê por aí, geralmente. Eles dizem que parece a gente tem aqui, antigamente aqui no Rio tinha muito aquelas barraquinhas com algodão doce. Sabe aquele algodão que o cara fazia? Aquilo lembra muito o ectoplasma quando ele... Aqui nos centros espíritas, principalmente do Rio, onde começou realmente o espiritismo no país, você tinha centros, o próprio Chico Xavier chegou a fazer isso uma época, até que um dia Manuel apareceu em carne e osso, ectoplasmado, e falou, acabou a brincadeira, não quero mais papo. Isso o Geraldo Lemos Neto confirmou comigo. O Geraldo Lemos Neto é o cara que toma conta, trabalhou com o Chico quase 25 anos e confirmou essa história que está num dos livros do Chico, que eu não me lembro qual é. Diz que então era muito comum você assistir, como vocês estão aqui agora, uma sessão de ectoplasmagem, onde, por exemplo, o médium, às vezes a médium, ou o médium, a calça da pessoa, essa parte ficava... sumia as pernas da pessoa, sumia tudo, porque a pessoa saía ectoplasma pelo nariz, pelo tudo que é buraco saía ectoplasma. E aí aquele corpo se materializava, depois ele se desmaterializava, entendeu? Mas aí não houve uma progressão, a própria Federação Espírita Brasileira começou a brigar com relação a isso, enfim, e não foi muito bem sucedido essa forma de trabalhar o ectoplasma. Mas então, essa turma aqui, eles ficam viajando. Essa turma está aqui no nosso planeta. Eles chamam povos dissidentes. Essa turma, eu já citei numa outra palestra minha, chama assim, ó, Gogs. Esses caras têm um chefe que chama... É esse aqui. Belt Zed Bud. É o popular Beelzebu. Esses caras, o que eles fazem? Eles montam, por exemplo, hoje à tarde tem um jogo no Maracanã, né? Flamengo e Grêmio, se eu não me engano. O que eles fazem? Eles montam uma estrutura astral enorme, monstruosa, embaixo do estádio. E aquele pessoal que vai lá... Aquilo gera uma quantidade enorme de ectoplasma. A Manuela gostou, né? Gostou, Manuela? Gera uma quantidade enorme de ectoplasma que eles lá embaixo ficam tudo anotando. Opa! Opa! Aí eles pegam aquele ectoplasma... O que foi aqui? Caiu? Opa! Tá vendo? Não estão gostando de eu estar falando deles. Eles pegam aquele ectoplasma e eles transformam numa frequência que seja benéfica para eles. Entendeu? Então, Rock in Rio, futebol, toda a energia que a gente gera de violência doméstica, de brigar, de zangar, todas essas frequências a eles interessam, porque eles precisam de ectoplasma para sobreviver e manter. Eles não têm mais como encarnar, porque eles chegam a um nível que, se eles vão para um planeta como o nosso aqui ou outro planeta parecido, eles não podem encarnar na dimensão física. Então eles precisam de ectoplasma. Então essa é a explicação que eu dou sobre a questão do suicídio coletivo, né? Mas vamos começar aqui falando, para ver se a gente começa a, digamos assim, não digo mudar, porque eu não tenho como fazer isso. Cada um de vocês aqui nessa sala tem uma concepção, tem uma imagem do que é Deus. Certo? Cada um tem a sua. Muitos dizem, os ETs, que se a gente fizer uma busca mesmo, cada um de nós no planeta vai se remeter lá atrás. Eu, por exemplo, fui católico. Eu fui, como é? Fiz primeira comunhão, fui coroinha lá da igreja Nossa Senhora no Leblon. Eu morei, nasci no Leblon, fui criado lá. E fiz primeira comunhão, fiz crisma, aquelas coisas todas, batismo, aquele negócio todo. E, para mim, Deus é aquele velhinho de era aquele velhinho barba branca, né? Cercado de anjinho, peladinho, com umas asinhas aqui, tudo em volta dele. Ele zangava comigo, ele ficava de bem comigo, dava castigo, não castigava. E aí eu olhava o padre assim na igreja, na missa, com aquele negócio do vinho. Falei, será que é vinho mesmo que o cara está tomando? Será que é suco de uva, não sei o quê e tal? E aí um dia eu estava trabalhando na missa, eu fui lá e... É vinho mesmo. E hoje em dia, eu sei que os ETs explicam que lá nas naves espaciais deles tem esse tipo de líquido. Isso para eles não é difícil fazer. Eles fazem o que for necessário para que possam ter momentos de celebração, momentos de... Eu já ouvi dizer que Sananda gosta de um vinhozinho de vez em quando. Não tem problema. Mas vamos tentar entender isso aqui. Os ETs explicam que essa bola aqui é o que eles chamam de cosmo. Não vou nem dimensurar, não vou nem dizer o tamanho disso. É um tamanho que não tem que discutir. O que eles colocam? Você, do lado de dentro disso aqui, você tem a criação. Eu coloquei com E e com E, porque senão fica, parece criador de boi, de vaca, de cavalo na fazenda. Você tem, do lado de fora, o Criador, do lado de dentro, toda a criação dele. Entre essa criação, estamos nós aqui nessa sala. Então, os ETs falam que, para eles, o que eles chamam de Deus é exatamente a forma que essa criação se manifesta dentro do cosmos. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, é só levantar o dedo que eu paro e tento resolver. Então, para eles explicam, a palavra Deus significa que comum, união. Essa é o que eles dizem que a palavra Deus significa. Comum, união, comunhão. Ok? Então, nós temos aqui o que eles chamam de AOE, esse cosmo. Nós temos aqui as mais variados, nós temos, na verdade, 7 tipos de criação principais, 7 tipos de criaturas principais. Vamos lá. Então, eles explicam que nós temos aqui a nossa mônada. Essa mônada está meio tortinha, mas é que eu sou péssimo desenhista. Ela tem o lado positivo, tem o lado negativo. Aí, o que acontece? Quando começa a criação, ela se torna possível por causa de como é que eu diria o termo exato? Por causa de um mecanismo que é criado por eles, chamado Iona. Iona. Essa palavra Iona, você dividir, o Io é como se fosse isso que eu falei, um mecanismo, um processo. E o Iona é ativo. É um processo ativo. Então, se eu fizer aqui peraí que eu trouxe meus equipamentos aqui, legal, peraí. Como é que eu vou? Se eu fizer um negócio assim para vocês, ó. Tá. Pá. E aqui, pá. Ok? Digamos que isso aqui seja uma parte disso aqui aumentado. O que que os ETs explicam? O Iona é uma passagem entre a criação e o Criador. Ou seja, no caso, então você está constantemente, daqui está saindo frequências e para cá estão entrando. E no meio existe um campo energético que é a vontade de. É o que torna aquilo, ter vontade que aquilo aconteça. Ou seja, ter vontade que uma parte saia daqui do cosmo e volte ao Criador, outra parte venha do Criador e se torne criatura, se torne criação. Deixa eu ver se está saindo fumaça aqui da cabeça da turma. Está tudo bem aí? Vocês estão bem? Então tá legal. Então o que acontece? É como se fosse um camarada com uma jarrinha do tamanho dessa caixa de som, com uma torneirinha aqui embaixo e uma torneirinha lá em cima. Aí o cara jogou água, vai subindo, subindo, subindo, subindo. Quando chega lá, ele abre de baixo, vai descendo, descendo, descendo, descendo. Isso é permanente. A Igreja Católica usou isso durante, usa isso já há muitos anos, muitos, muitos anos. Os ETs explicam que é o chamado Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Ou seja, o negativo, o positivo e o do meio ali, que faz a vontade. Entendeu? Que são frequências, na verdade. ETs explicam que o universo inteiro, os universos, o cosmo, é tudo energia. Mas vamos lá. Então, nós, seres humanos, nós temos sete, digamos assim, sete orifícios dele, desse tipo, que são os chamados nossos chakras. São sete chakras principais e uma porção deles que são secundários. Tem chakra para tudo que é lado no corpo da gente. Você não faz ideia. Conexões mil, é um negócio muito... É de enlouquecer mesmo. Mas vamos lá. A primeira criatura... Eu vou fazer um outro gráficozinho aqui, que já é conhecido, que é isso aqui, ó. Pá, pá, pá. Aí vamos aqui. A primeira criatura que eles explicam que é criada quando um universo começa a nascer é uma criatura que tem um negócio desse só, um iona. É como se você pegasse uma bolinha de gude aqui, bolinha de ping-pong, pimba, jogasse nessa sala. Ela, ao bater no chão, ela começa... Aí ela passa por sete dimensões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vem. A bolinha bateu aqui, né? Ela digamos assim... Aqui abriu um buraquinho, nosso amigo lá jogou uma bolinha de ping-pong aqui. Aí ela começa aqui, ela começa a girar, eles explicam que ela gira como se fosse um... Tudo no universo é assim, ó. Aí ela vem, pá, preenche isso aqui nesse campo aqui, que é o campo primeiro. Eles colocam que são sete dimensões que a gente chama aqui de corpo físico, corpo etérico, corpo astral, mental concreto, mental superior e inferior, é búdico, átmico, ou crístico e átmico, ou monádico, tanto faz. A nomenclatura eu deixo a critério de vocês. Eles têm nomes específicos para isso. Às vezes é bom até usar, porque, enfim. Mas vamos lá. Aí, esse primeiro iona, ele gera uma coisa que eles chamam de, vou botar aqui, ó, primeira criatura, espaço. Então ela vem aqui, aí ele faz aqui, aí ele, com a força gerada por aqui, ele consegue passar para a segunda etapa, gera por aqui, aí e vem aqui. Quando chega aqui, é esse espaço que a gente está vendo aí. Você acorda, você vê. Se você fizer assim, ó, o ventilador aqui está jogando esse vento para mim, isso é espaço. É um iona que conseguiu chegar no nível mais... No último nível, o sétimo nível, digamos assim. O mais físico possível. Tá tudo bem aí? Entendeu? Isso acontece com qualquer criatura dentro do universo, dentro do cosmo, perdão. Aí você vai dizer, bom, PC, essa é uma criatura com um iona. E com dois ionas? Está aqui, dois ionas, positivo e negativo. Isso é o que eles chamam de o reino atômico, a valência monádica. Você com dois ionas, você tem o átomo, que também passa pelo mesmo processo. Primeira etapa, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Quando ele chega no físico, ele faz, ó, isso aqui tem átomo, isso aqui tem átomo, esse senhor aqui tem átomo, essa cadeira tem, tudo aqui tem átomo. Ok? Tudo tem átomo. Pois bem, aí temos três ionas. Três. Um, dois, três. Esse reino é um reino muito interessante, porque eles dizem que é o reino das criaturas micro-organismos. Aqui no planeta Terra, a gente consegue ver esse reino, quando ele vem descendo, que é o reino do fungos. Você tiver, perdão, não é o reino, é a manifestação dele física na Terra, você vê através de fungos, de cogumelos, de algas. Esses seres são basicamente, são predominantemente, claro, formados por trídeos. Três ionas. Lembrando sempre, iona, uma passagem entre a gente e o Criador. Por isso, quando o mestre esteve aqui há 2000 anos atrás, olhou para a cara da gente e falou, galera, vocês são deuses e não sabem. Por que isso que nós somos deuses? Entendeu? Quando eu digo assim, ai meu Deus do céu, eu falo isso, ai meu Deus, não é ai meu Deus do céu, ai eu mesmo, porque eu sou Deus. Eu tenho 7 passagens com o Criador. Depois eu vou explicar por que ele disse isso, vós sois deuses e não sabes. Está na outra folhinha. Então, nós temos com três ionas o reino dos... Eles também chamam de trídeos. Com 4 ionas, nós temos o que o Espiritismo chama de reino mineral, erroneamente. Os ETs explicam que esse é o reino dos orbes, dos planetas, das galáxias, dos sistemas solares. São 4 ionas. A gente lembra bem, se você teoricamente fizer um raio-x dessa turma aqui, os planetas são assim, ó. A, pá, pá e pá. São 4 ionas. É água, terra, fogo e ar. Então, você tem os planetas que, assim como os outros, passam por essa fase. O que os cientistas acham e disseram que era um Big Bang, não tem nada de Big Bang. É um universo, ou uma galáxia, ou um sistema solar, mas preferencialmente um universo, uma galáxia se formando na parte física dela. Porque ela vem descendo, até chegar no corpo, na parte física. Quando ela chega na parte física, tem aquela foto, né, enorme, parece um troço explodindo assim. Explodiu! Não tem explosão nenhuma, só transformou aquilo na parte física. Entendeu? Aí vamos lá. Com 5 ionas, 1, 2, 3, 4, 5, nós temos o reino vegetal, que passa pelo mesmo processo. Entendeu? Vem lá de cima, da primeira dimensão até a nossa dimensão física. Aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, até agora eu só citei exemplos de coisas que são tão vivas e sentem a mesma coisa que nós sentíamos. Essa planta aqui, seja ela verdadeira ou falsificada, ela tem sentimento do mesmo jeito. Essa caixa de som tem sentimento do mesmo jeito, é átomo. Pô, mas peraí, essa caixa de som, cara, tem sentimento, tá de sacanagem comigo esse cara. Não tô, não. É verdade. Tudo no cosmo é um ser vivo. Porque esse camarada aqui, que os ETs falam, ele diz assim, a gente nunca viu Se você conversar com um ET dos mais evoluídos, ele vai dizer, eu nunca vi, mas eu sei que ele existe porque eu estou aqui. Entendeu? Então um camarada desse não ia criar isso que eu estou explicando para vocês se todo mundo não fosse absolutamente igual. Então nós estamos aqui no reino vegetal. O reino seguinte, com seis ionas, é o reino animal. Certo? E o sétimo reino, que é o nosso, é o reino humano. Então, aí você vai dizer, mas peraí, ah, entendi, PC, por isso eu na outra encarnação eu fui uma planta. Calma, não é bem assim. Não é isso que eles explicam. O que eles explicam, porque no reino humano, a nossa, como é que se diz, o nosso diagrama ionádico é o seguinte, tem um aqui, aí desce aqui, tem um outro, peraí, um, dois, três, quatro, um, dois, três, cinco, aqui, cinco, aqui, um, dois, seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete no meio. Esse é o diagrama de uma mônada humana, com sete ionas, um no meio. Entendeu? Nós somos arquetipais. Depois eu vou explicar por quê. Então, o que acontece é o seguinte, esse iona aqui, de repente, ele, lá no processo dele evolucional, ele já pertenceu a esse reino do espaço. Claro que esse iona aqui, ou esse aqui, de repente, lá, ele pertenceu ao reino dos átomos. Ele já foi um átomo. Esse aqui, lá atrás, já foi um trídeo, já foi um micro-organismo. Esse aqui já foi um planeta, ou já foi uma estrela. Esse aqui já foi uma planta. Esse aqui já passou por uma experiência de ter sido um animal. Entendeu? É isso que eles explicam. Não é que, eu, na próxima encarnação, vou ser um jacaré? Não, não, não vai ser. Uma vez você virou reino humano, acabou, cara. Você vai seguir por ali. Você pode até, como eu vou explicar, se manter preso a um planeta, no sentido de que você trabalha para a manutenção daquele tipo de orbe. Mas quando você está na meiuca, né? No chamado arquetipal, você aí vai evoluir, até chegar a um ponto que você aí vai ter prerrogativas extremamente interessantes. Ficou alguma dúvida até agora? Está tudo tranquilo? Pode perguntar. Oi, peraí que eu vou pegar o microfone para você aqui, só um segundo. Só me pedir aqui que eu... Tá legal. Vem aqui, por gentileza, porque a gente está acoplado aqui com... É, exatamente. É bem simples, PC. Vamos lá. É, quando você se referiu ao Criador e falou o nome que os ETs o chamam, o nome mesmo é força, né? Sim, pode ser. Não tem... Essa nomenclatura ela é extremamente variada. E vem até daqueles desenhos, eu tenho a força do He-Man, tudo. Foi assim. É isso aí. Pode ser, sim. Mais alguém tem alguma pergunta? Beleza. Eu assisti ao He-Man quando era criança. Mas... Eu também. Eu gostava dos super-heróis da Marvel. Pois bem, então eles explicam que com sete ionas a gente passa por essas etapas todas, entendeu? Agora, tem seres que quando estão... Por exemplo, tem seres humanos, como tem espaços, como tem átomos, como tem trídeos, como tem planetas, como tem plantas, como tem seres animais, do reino animal, que não chegam até o físico. Às vezes a gente está na nossa evolução... Às vezes o cara fica só aqui. Às vezes o cara vem aqui e aqui. Às vezes o cara vem aqui e aqui, aqui, aqui. Às vezes o cara vem aqui, aqui, aqui, aqui e aqui. Entendeu? Varia. Dependendo da evolução daquela mônada, ela não chega ao espaço físico. É comum isso. isso faz parte, digamos assim, da maneira que o cosmo trabalha. Então, peraí, deixa eu mudar aqui, ó. Aqui sim. Então, isso é uma forma muito rudimentar de explicar a questão do nosso do desenvolvimento da raça humana num determinado planeta, ok? Então você tem aqui o tronco principal, está aqui a mônada, que a gente chama, eles chamam de arquetipal, está aqui a mônada, está aqui o tronco principal. E você tem 7 divisões para um lado, 7 divisões para o outro. Essa, eles explicam que, originalmente, essa parte aqui ela é um pouco mais, digamos assim, comprida. Ela vem mais para cá, assim, ó, pá. E essa aqui é um pouco mais curta. Mas isso por quê? Porque eles explicam uma coisa que eu achei interessantíssima que eles falam. Se você pegar uma roda com um negócio no meio, ela vai girar. Mas ela vai ficar girando assim o tempo todo. Agora, se você pegar esse eixo dela aqui e botar aqui, aí ela vai gerar desequilíbrio. E é com o desequilíbrio que os universos criam, descriam, sobrevivem. Tanto que nós, por exemplo, se eu estou aqui parado e eu vou dar um passo, o que, que eu faço? Eu tenho que me desequilibrar. Ao me desequilibrar, eu, opa, botei o pé para não cair. Opa, botei o pé para não cair. E assim eu vou. Essa nossa amiga Manuela, quando ela começou a andar, ela fez exatamente isso sem perceber. Ela foi, tchum, opa, começou a andar. Ou seja, é gerado um desequilíbrio para que a gente passe a ter o equilíbrio. Então, o que eu fiz aqui em vermelho, na verdade, eu fiz uma repetição de uma outra forma desse mesmo gráfico. Entendeu? Então você tem aqui, desde as criaturas humanas, não falando do reino humano, mas isso aqui é válido para qualquer um dos reinos. Por exemplo, no reino animal, essa questão arquetipal aqui, que é o do centro, é onde estão os mamíferos, bípedes, quadrúpedes. E no caso dos peixes, tem a baleia, né? Tem baleia, tem golfinho, está tudo aqui. No caso das plantas, eu realmente não sei, mas tem alguns seres do mundo elemental que não, aquele exemplo que eu dei, eles vão e não vão até o físico, eles ficam só no etérico, ou perdão, no astral, e nos ajudam muito. Pois bem, então o que eles explicam? Você tem desse lado aqui os seres de energia positiva, solar. Desse aqui, os seres de energia lunar. E hierarquia, chamam de hierarquia. Hierarquia é solar e hierarquia lunar. Não quer dizer com isso que esse aqui vai ter luz da lua e esse aqui do sol. Não, isso é um termo que eles usam, mas não necessariamente tem a ver com isso. Eles chamam de ADA esse tipo de onda, que é aquela onda assim, ó. É aquela tranquila. Nossa vida está uma tranquilidade, né? Pô, tá tudo tranquilo aqui na minha vida, não tem problema. Só que esse aqui, cara, que é o chamado Zutsi, é aquele que faz assim, ó. Ele vem aqui, é quando a gente tá com tudo tranquilo na nossa vida, de repente, desabou tudo, cara. O carro amanheceu com os 4 pneus furados, ou rebocaram o meu carro, que eu deixei lá no Maracanã para assistir o jogo do Grêmio, do Flamengo, e o cara lá, eu não quis pagar o... Aí o cara arranhou meu carro todo. Isso é Zutsi, gente. Zutsi é esse tipo de energia que ela é propositadamente feita para isso. Para causar o caos. Sem essa energia não tem como a gente sobreviver. A gente precisa dela. Ela precisa da gente, porque, na verdade, somos todos uma coisa só. Entendeu? Então, por exemplo, esses seres aqui são os seres chamados extraterrestres. Esses aqui são chamados intraterrestres. Mas aqui também você tem nessa mistura tecnologias que permitem ele sair do planeta, viajar, ir a outros orbes, não tem problema nenhum. Mas na esse buraco aqui que você vê entre uma e outra, na verdade ele não existe. Eu coloquei aqui só para dar uma diferenciada. Eles explicam que são como se fosse ondazinhas assim, entendeu? Pá. Essas três aqui, você começa, viu? Começa aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete reinos específicos. Esses três aqui últimos, intraterrenos, aparece muito em lugares como a CPO. São chamados pretos velhos, caboclos, índios, vovó. Eles são muito vistos aqui, porque eles fazem um trabalho de cura muito grande. Normalmente, quando você prepara um centro desse para uma situação de quando vem pessoas, cada um de vocês vem com algum motivo para estar aqui. Entendeu? Claro que para minha amiga aqui, já é, desde que eu comecei aqui, que ela vem todo domingo. Show ou faça sol. Quer dizer, ela, digamos assim, ela quer adquirir esse conhecimento, ela quer vir trabalhar essa troca de energia, de frequências, entendeu? Eu soube, conversando com ela, em particular, que ela foi conhecer o General Shoa, que foi um grande ufólogo esotérico, um cara que eu não tive o prazer de conhecer, mas ouvi falar bastante dele pelo Luiz Gonzaga. Pois bem, então nós temos aqui essas três tipos que são muito utilizados aqui nos centros espíritas. Então, na verdade, o que acontece aqui? Se você pegar essa parte, esse número 1 aqui, número 7, número 6, você tem aqui um tipo físico de uma determinada criatura, mas você tem N tipos daquele tipo de criatura. Então, nós estamos falando que não é que aqui só tem um cara que é pequenininho, com uma orelha grande, um nariz e um olho grandão assim. Não, você tem várias e várias e várias e várias diferenciações daquela criatura. Entendeu? Agora, essas aqui são menos evoluídas espiritualmente. Quanto mais você chega para cá, você está, na teoria, mais evoluído espiritualmente. Aí, essa primeira coisa que eu botei aqui, ó, vermelha, isso indica os seres que estão dentro do plano físico. Nós aqui nessa sala, estamos mais ou menos aqui. A gente ainda está correndo atrás aí para caminhar para uma boa evolução. Entendeu? Porque a gente faz, eles explicam o seguinte, quer ver? Eu vou abusar e, pô, eu comprei esse brinquedinho agora, eu vou abusar. Aqui, ó. Eles explicam uma coisa interessante. Quer ver? Opa! Aqui, ó. Pá. Aí vem aqui. Ok. Isso é bom para isso. Vamos supor que a gente está, nós somos seres humanos, estamos vindo lá de cima, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Aí chegamos lá no corpo astral, estamos aqui na Terra, vamos encarnar pela primeira vez. Então nós começamos aqui, ó, essa digamos que seja aquela última etapa, né? Estou ampliando ela mais um pouco, a parte física da nossa vida como seres humanos. Nós começamos aqui como hermafroditas. Nós temos os dois sexos misturados. Ora usamos um, ora utilizamos o outro, dependendo da situação. Então a gente vem aqui, né? Começamos aqui, pá, pá, pá, pá. Aí chegamos mais ou menos aqui, a gente passa para aquele tronco. Cadê? Está aqui. A gente mais ou menos passa. A gente vem vindo aqui, né? Esse gráfico que eu fiz aqui é a mesma coisa que esse aqui. O cara vem, aí chega lá no tronco central. Aí ele para de ser hermafrodita e a mônada dele, aquela mônada, ela vem negativa aqui, vem positiva aqui. Aí há uma separação. Essa separação faz com que a gente nasça... Eu vou fazer um gráficozinho aqui, ó. Aqui. Meu bonequinho é maravilhoso, ó. Bonequinho. Esse aqui é o homem. Esse aqui é a mulher. Certo? Então, o que que... Aqui a gente separa. A gente se divide. A gente nasce... A nossa mônada aqui negativa... Espera aí. É negativa, então... É isso. A negativa vem aqui... E a gente nasce por fora, homem. Mas por dentro, eu, Paulo César Andrade, sou uma mulher. Não tem jeito. É assim que sempre foi. E aqui é o contrário. Você nasce positivo por dentro, por fora você é uma mulher. Essa diferenciação é que gera a energia suficiente para que lá... No começo, opa, bateu no... Caraca, bicho. Levei um susto. Para que lá no começo, o nosso cosmos com os universos, eles possam ter a energia suficiente para deixar que eu vou tomar cuidado agora. Para coexistirem, entenderam? É necessário esse processo. Ah, agora é que eu vejo. Essa menina, adoro essa menina, fantástica. Tremenda média. Gosto muito, sou fã dela. Mas vamos lá. Então, aí você vai me perguntar, porque normalmente me perguntam isso nas palestras, mas vem cá, e como é que fica o homossexualismo nessa história? Fica da seguinte forma. Para os ETs, o que interessa é que esse aqui tem a mônada positiva, negativa e esse positivo. Esse aqui é yin, esse é yang. O corpo que eles assumem, para eles não tem o menor problema. O que interessa é isso aqui. O que faz a atração de um homossexual homem por um outro homossexual homem é porque um dos dois tem a mônada diferenciada. Um é negativo, o outro é positivo. Ou duas mulheres, tanto faz. Isso em 60, 70% dos casos é isso que acontece. Isso é que interessa para eles. Pode perguntar. Você pode vir aqui, por favor, que a gente grava aqui a sua pergunta? Obrigado. Então a gente pode concluir que não existe homossexualidade. Não. O que existe é sempre uma atração feminina e uma atração masculina. Exatamente. Ainda que estejam em dois corpos masculinos ou dois corpos femininos. Muito bem. Isso acho que resolve um tanto de coisa, né? Bastante. Gente... Seria Obrigada. O ideal, né? Porque essa atração é que é importante, entendeu? Até porque lá na frente vocês vão ver o que acontece, eu vou explicar aqui. Então, a gente fica nessa eterna busca, né? De achar a nossa contraparte, né? Achar a nossa alma gêmea, achar a nossa chama gêmea, que é uma outra palestra que eu já dei, mas posso até um dia dar uma pitoca sobre isso de novo. Então a gente fica nessa busca. Essa busca, essa energia é que gera... A frequência necessária para que uma humanidade possa se estabelecer num orbe, num planeta. Entendeu? Então a gente segue nessa busca aqui, né? Aí lá aqui, mais ou menos, encontrou, eles se encontraram, a sua contraparte espiritual. Aí o que, que eles fazem? Eles vão subindo aqui, e aqui, mais ou menos, no final, eles se tornam andrógenos. Um ser... sem nenhum tipo de parte assexuada, se torna uma pessoa só. Por isso que você vê, às vezes, esses grandes avatares, esse pessoal muito iluminado, quando aparece, que o médium vê, geralmente são figuras que têm uma... Não tem mais uma cara de homem ou de mulher, é uma coisa só, entendeu? As coisas são perfeitas e tal. Eu não sei se eu encontrei, eu não estou num relacionamento há 10 anos com uma pessoa, Pode ser que seja. Eles explicam, cara, que essa questão de contraparte espiritual é meio complicado, porque geralmente quando os dois se encontram, tem que ser duas pessoas muito, muito evoluídas. Senão não vai dar certo. Porque você imagina, cara, é complicado. Eles dizem que o ideal é a gente manter, até que a gente encontre a nossa contraparte, a gente mantenha um relacionamento, porque às vezes é aprendizado, às vezes aquele meu ex-marido foi isso, foi aquilo, não sei o que, não sei o que lá. E ele ensinou muito para aquela pessoa, ou vice-versa, entendeu? Mas não se preocupe que um dia vocês vão encontrar a contraparte espiritual. Estou vendo um casal ali se abraçando. Que legal, né? Eu acho bacana isso, porque você saber que depois... Porque o que acontece... Olha que coisa interessante. Deixa eu ver se eu já fiz esse gráfico aqui. Está pronto. Ah, está aqui. Ó. Eles explicam que é uma coisa interessante. É o universo, está aqui o universo, né? Aqui está um pontinho, seria o começo desse universo. Os ETs explicam que cada universo ele é gerado por um casal. Um casal que um dia se tornou andrógino. Aí foi subindo. Naquele primeiro gráfico que eu mostrei. Agora pode passar que o ventilador está desligado. Nesse primeiro aqui, você lembra que eu mostrei aqui? Nós estamos aqui, já viramos andrógeno. A gente vai subindo. Quando a gente chega aqui, a gente vai bater na porta do casal e dizer assim para ele: meu irmão, é o seguinte, ele tem três opções. Uma opção é: olha, eu vim aqui me juntar com você. Aí ele vai pegar toda o aprendizado daquela vivência dele como ser humano naquele universo e vai criar um novo universo lá dentro mesmo. Ou ele tem uma outra opção de criar o que hoje em dia se chama de superuniversos, que é um universo junto, ligado a esse, mas, digamos assim, paralelo, aqui por fora, digamos assim, pá. Ou a terceira opção, que é o que eu tenho interesse em fazer, já avisei para eles, que é criar o meu próprio universo. Já imaginou, cara? Você chegar com a contraparte espiritual e você criar um universo. Aí eu vim aqui dar uma palestra, venho dar uma palestra para a galera que eu criei. Que sou eu mesmo. Olha que interessante. Vocês entenderam por que Jesus falava: vós, seus antas, vocês são deuses e não sabem. Porra, ficam brigando aí, matando um outro. Caraca, vocês são deuses. Por isso, porque nós temos a possibilidade de criar um universo. Os universos são gerados por nós. É. Entendeu? Não é por um velhinho de barba branca, nem por um anjinho peladinho com uma asinha nas costas. Entendeu? Mas enfim. Agora, ela tá rindo ali, a Manuela, ó. Gostou, Manuela? Você tem vontade de criar um universo? Hein? Olha que você vai criar um universo um dia, hein? Sabe o que eles falam? Uma coisa interessantíssima. Isso nem os médicos aqui da casa eu falei para eles ainda, mas olha só que interessante. Opa. Pronto. Eles falam... Cadê o... Tá aqui. Eles falam o seguinte... Aqui no tronco principal, no chamado tronco arquetipal, existe uma raça que é chamada assim, ó, I-Li-Luz. São seres que já nascem aqui com um canal, eles vão e voltam a hora que eles querem. Eles encarnam aqui na Terra para quê? No caso do planeta Terra, estou citando aqui o nosso planeta. Essa raça, esse tipo de ser encarna para ir, por exemplo, numa menina como a Manuela, espero que seja o caso, né? Que eles identificam aquele que, ao encontrar a sua contraparte espiritual, vai gerar um universo. Então, aquele ser passa a ter um tratamento completamente diferenciado por eles, por esse grupo de seres. Porque eles sabem que um dia ele vai gerar um universo. Michael, a hora que você quer que eu termine, me fala, hein? Michael é o nosso diretor operacional. Mas não serão todos os espíritos que vão criar o universo? Não necessariamente. Quando você encarna na Terra, quando você sai você vai evoluindo, né? Você vai evoluindo aqui, aí chega no tronco principal e começa a nascer num planeta, não necessariamente você vai ser um espírito que terá condições para gerar, mas em princípio todo mundo tem. Você pode até não querer gerar um universo, você pode querer ficar junto com o casal aqui e passar toda... Inclusive eles falam que 99,9% se junta ao casal original. A percentual, como eu quero ser, de gerar um universo... Porque dá trabalho, gente. Dá um trabalho enorme você gerar um universo. Alguns não conseguem. O cara fala, não, eu vou, deixa comigo. Aí vai, para, isso aqui. Primeira curva, ele, ipa, não deu certo. Aí volta lá pro pai. Oi, pai, mãe, voltei. Aí dá para eu ficar aí? Tem uma vaguinha no quarto aí que eu deixei. Aí fica, não tem problema. E o que acontece quando o universo foi criado lá e deu ruim? Peraí, oi? O que acontece com o universo que a criatura criou e deu ruim lá? Ela largou lá? Não, aquilo que eu expliquei lá no primeiro. Você tem constantemente o universo que está sendo criado, o universo está sendo descriado. Descriado. Você vê galáxias sendo descriadas através de quê? Do que os cientistas ficam... buracos negros. Que não são só negros, tem negro, tem azul, tem amarelo, tem vermelho, tem tudo que é cor. Eles falam buraco negro é um chakra de galáxia. Buraco negro, gente, é chakra de galáxia. Ele está ali, só que em vez de ser um buraquinho desse tamanho, é um buraco cuja energia é absurda, gente. Assim como o Triângulo das Bermudas, senhor. O Triângulo das Bermudas é uma outra história que eu vou te dar uma pincelada já, peraí. Mas respondendo a minha amiga aqui, que também já é frequentadora assídua da CPO, você cria e descria ao mesmo tempo. Você cria e descria ser humano, você cria e descria átomo, você cria e descria trídio, planetas, tudo que você imaginar, universos, tudo. Você descria tudo. Essa é a grande barata do Criador. Ele gera a criação dele e ele tira quando ele quer, ele faz o que ele quer. Mas o espírito não pode ser descriado, por assim dizer. Como é que é? O espírito não pode ser descriado, é só... Não, você pode... Você, quando faz aquilo que eu expliquei daqueles grupos que assumem uma unidade só, eles, de uma certa forma, eles estão no cosmo como uma coisa só. Eles se juntam à criação total. Entendeu? Na verdade, eles, quando decidem tirar o cordãozinho aqui de cima, eles se juntam, fazem uma coisa só ao cosmo, entendeu? Mas eles se aglutinam numa única consciência? Numa única consciência. É interessantíssimo isso. Porque eles, quando vêm num planeta como o nosso para ajudar, é de uma... Os caras baixam num centro espírita desse aqui, é brincadeira. Às vezes o Pedro me fala, gente, que energia é essa? São esses caras que às vezes se aproximam. O Brian é uma superconsciência. Sim. É muito legal isso. Sananda. Caras, quando... Esse pessoal, quando chega nesse nível, gente, eles fazem... E o pior de tudo é que somos nós. Ou seja, todo mundo que está nesse universo é o que eles chamam de fractal disso aqui. Entendeu? Porque essa mônada aqui, esse casal, o Luiz Gonzaga conta que a cerimônia é muito bonita. Ele, como médium de transporte, ele assistiu. A entidade que trabalhava com ele falou: vou levar hoje você para você ver o nascimento do universo. Ele disse que os dois, o andrógeno, eles saem, viram dois corpos, aí um vira de costas para o outro assim, com a mão assim, aí eles fazem a mão assim. Aí entra o, né, e faz assim, agora dá-se a luz. Aí eles, cara, isso que é uma explosão de luz, cara. Aí, puf, nasce ali o universo. Isso que é uma cerimônia festejada, comemorada por, porra, pelo cosmo inteiro, que é um negócio muito bonito. Mas, licença, mas isso feito por uma equipe de espíritos, porque, por exemplo, aqui o planeta Terra, Sananda já falou algumas vezes, que ele criou o planeta junto com outras consciências. Ele criou o planeta Terra? Sim. Olha, a história que a Masofia conta da história do planeta Terra, ele tem uma participação grande aqui, mas ele veio desse universo aqui, a Onki, que é um universo ponte entre esses três universos, que é uma parte dessa palestra também, e o chamado cacho de uva, que são tantos universos, que parece um cacho de uva, assim. Cada universo, bicho, é brincadeira. Porque eles falam, por exemplo, o seguinte, o universo, eu vou responder a sua pergunta, calma. O universo, por exemplo, está aqui, né? Ele vem aqui, e tem uma parte dele que ele é um pouco maior assim, ó. Mas eles dizem que essa parte mais fina são bilhões e bilhões e bilhões de anos-luz de diferença entre uma parte e a outra. É um negócio, não está no nosso... Mas o que vou tentar responder a sua pergunta. Sananda, Ipsa Om Rabi, ou Jesus quando esteve aqui. Ele, a informação que eu tenho via Masofia e via Manosofia é que ele não criou o planeta Terra. Ele criou o projeto Terra, que é um projeto onde o planeta fisicamente, que era um satélite em avis, ele foi modificado para comportar 13 povos, ou, perdão, três raças, uma dessas raças com 11 povos, outra raça com outro povo e uma terceira raça com outro povo. Aí sim, ele criou esse projeto, mas ele não criou fisicamente o planeta, entendeu? Aí você vai me perguntar, mas ele tem capacidade para fazer isso? Eu não sei, acredito que sim. Ele cria universos. Hã? Ele cria universos. Ele tem o dele. Vamos ver. Peraí, calma, gente, calma. Sananda ainda é uma entidade que assume corpo físico, ou seja, ele já não está mais nisso aqui. Esse aqui assume corpo físico de uma forma diferente. Ele precisa passar por todo um processo para, se ele quiser vir à Terra novamente fisicamente, dizem até que ele está aqui, encarnado em Israel, não ele, é perdão, a manifestação dele como Jesus estaria encarnado em Israel, é um político lá. Mas para você trabalhar um corpo daquele encarnado aqui, é complicado. Não é muito fácil. Agora, se você me perguntar, ele pode criar um universo, ele pode... Eu não sei responder. Eu estou sendo sincero. Eu acho que ele é uma entidade, que o trabalho que ele está fazendo conosco aqui é um absurdo. Até porque quando ele esteve aqui, essa é o começo. O nosso universo é uma mistura desses três universos aqui, pessoal. Maramayã, Admaron, de onde vieram esses 11 povos, e esse aqui, Karamar, que é onde estão os comandos Delta e Ômega, que vão fazer a transmigração dos povos aqui. Porque quando você tem uma transição planetária, você precisa ter povos extremamente capazes, com naves capazes, para pegar nego a rodo na rua. Entendeu? Transição planetária. Então, na verdade, o nosso projeto junta esses três universos. Ele, Jesus, veio daqui, foi para Maramayã e ficou num universo, numa constelação chamada Sirius, num planeta chamado Nada. nome do planeta que ele ficou. Lá ele ficou como, como eu expliquei outro dia, Itza, Om, Rabi, com a contraparte dele espiritual, Madzila Sur, que foi Maria Madalena aqui. Maria Madalena aqui é a grande gestora dos essênios. Ela que tomava conta dos essênios, ela que ajudou todo esse processo dele chegar aqui. Entendeu? Esse projeto dele vindo aqui, onde ele representou o Cristo de Maramayan, e ele representou uma geração crística enorme aqui, porque você tem um... Gente, o Cristo representando esse casal é um negócio fabuloso, que você tem... Nesse universo você tem não sei quantas mil, milhões de galáxias, não sei quantos mil sistemas solares, não sei quantos milhões de sóis. Cada figura dessa tem um Cristo. Jesus, quando esteve aqui, gente, ele representou todo esse pessoal, essa hierarquia. Você imagina, cara? Tanto que ele chega aqui e fala, eu vou pegar, eu repito sempre isso, eu vou pegar o sofrimento de vocês, vou antecipar o sofrimento de vocês e vou dar a vocês o conhecimento. Adquiram ele, evoluam, espiritualizem-se, entendeu? Claro que um cara que fala isso pode perfeitamente criar um planeta, um universo que diz que sim. Mas o trabalho dele agora, junto com a Astacherran, junto com o Arcanjo Miguel, junto com essa turma toda, é um trabalho de fazer com que pessoas como vocês venham aqui, adquiram o conhecimento. Muitos estão voltando. Essa moça que me fez a pergunta já tem aqui bastante tempo. Espero que a Manuela saia daqui com 80 anos, né, Manuela? É uma gracinha. Fala. Diga. Um dos índios feitos por Sananda, Vem aqui. Ele afirma que ele foi um dos criadores da Terra. Aí começou a falar sobre como foi feito. Pode deixar que eu seguro. Poeira cósmica, detritos astrais e outras coisas. Mas ele foi um dos criadores. Sim. Isso é o que ele diz. Eu não estou discutindo isso, não, pelo amor de Deus, gente. Calma. Calma. Não estou discutindo isso. O que eu estou dizendo é que ele é o capitão, é o comandante desse projeto chamado Terra. E a Terra, o planeta Terra, realmente precisou passar por modificações. Foi criado mares aqui, foi criado montanhas, foi criado uma opção de coisa. Isso ele é responsável? Claro que é. Ele produziu tudo isso. Esse projeto Terra projeto é aquele mesmo que o professor Laércio fala tanto. É o projeto. Nosso querido Laércio Fonseca. Figuraço. Diga, querido. Você lembra que você falou que os universos, que Jesus ele veio aqui para a Terra e falou que através dele a gente iria até o Pai. O Pai. E você explicou que ele tem um universo... Explico novamente que isso. Que é bem pertinho do Pai. E através do universo dele a gente vai chegar até o Pai. Isso, eu te explico. Foi o seguinte, quer ver? A gente ficou com essa ideia de universo também. É o seguinte, Jesus, a mônada dele... vem, segundo a Amazofia explica, desse universo aqui. Esse universo aqui é como se a gente pegasse... Eu vou explicar melhor para vocês. Ó, tá vendo? Agora, com essa opção de papel aqui, o que não falta é papel. Vamos lá. Você tem aqui, digamos assim, o nosso chamado... Eles chamam de Kaon. Kaon, cacho de uva, exatamente. Aí você tem... É como se fosse um arquétipo assim, cheio de uva aqui. Ok? Agora você tem aqui embaixo um universozinho chamado Aonki e aqueles três que eu mostrei. Entendeu? Que estão juntos com esse aqui, estão conectados. É uma espécie de um apêndice. Que eles têm um nome para isso... Olha só que interessante, como é que as coisas na Amazofia, eu acho legal por isso, que vai conectando uma coisa com o outro. Eles chamam esse projeto aqui de Ikis, é um dos nomes dele. Os intraterrenos chamam de Horai, que quer dizer o seguinte, o abraço fraternal de três universos. Isso sim é uma criação de Jesus. Ele projetou tudo isso. Aí, respondendo você, esse universo aqui, aqui no meio, tem o chamado primeiro universo, que chama Dara Amar. É o primeiro universo. Jesus, o que, que ele faz? Ele vê que o projeto Terra, por causa do acidente solar aqui, estava dando uma problemas e mais problemas e mais problemas. Ele aí, o que, que ele faz? Ele, com a sapiência de um cara do nível dele, que tá, foi programado para fazer 12 tarefas, ele, o que, que ele faz? Ele vai até lá, no primeiro universo, ele, por isso que ele dizia, se vocês querem chegar até o Pai, só através de mim, através do universo dele, que é a Om Ki. Aí ele vai ao Pai, chega pro Pai e fala, pô Pai, me ajuda aí, cara. Aquela unha encravada lá no teu pé é problema teu também, porque está tudo ligado, gente. Nós viemos desse cara aqui. Nosso, esse cara aqui criou vários universos, que criou o nosso universo, que criou a gente. Ou seja, nós somos uma coisa só. Nós não existimos, pessoal. Isso que vocês estão vendo na frente de vocês é uma miragem. Nós somos uma coisa só. É isso que Jesus explica há 500 e... 2.000 anos, com certeza. Vocês estão entendendo, gente? Ele vem aqui e fala para o Pai maior, Pai, me ajuda, porque eu estou com um tremendo de um problema lá embaixo. E aí, segundo, tem um poema do Luiz Gonzaga que é de chorar. Cara, eu choro toda vez que eu leio isso. Mas eu vou trazer para vocês um dia. Ele fala assim, então, que seja procurado, que se procure o melhor deles, que seja procurado o mais capaz aqui, que esse cara aqui vai me representar junto a esse cara que está aqui do meu lado. Ah, então Jesus sai de lá já com uma condição crítica, gente. Você já imaginou? O cara vai lá no Pai, lá na casa do chapéu, só que ele vai numa nave específica, né? Chega lá rapidinho. Vai lá na casa do chapéu, fala com o Pai. E o Pai diz, pode ir, meu filho, que agora nós vamos te ajudar. Aí, gente, tudo isso aqui ficou em polvorosa. Os ETs falam que as naves chegavam a balançar de tanto amor que tinha aqui por nossa causa. Por causa da gente. Isso nenhum padre me falou na igreja. Isso nenhum bispo falou, nenhum papa falou. Só os ETs que me contaram isso através do Luiz Gonzaga. Sabe que loucura? Tudo isso aqui ficou em reboliço, em revolução, porque o Pai maior falou assim, vai lá, que a gente vai ajudar vocês. O cara vem aqui e crucificam ele. Mas ele sabia disso. Se ele viesse hoje, faria o pior. Ele sabia disso. Tanto que ele veio. Por quê? Porque nós... Vamos lá. A evolução... ela normalmente vai assim, ó. Você está aqui, um planeta Terra, por exemplo, nossa civilização, ela vai evoluindo até encontrar um ponto X onde começa a era de Aquários. Ok? Ok. O que, que ele faz? Por causa do acidente solar, a nossa evolução estava atrasada. Estava arriscado, ninguém conseguia. Estava arriscado essa sala não existir. Porque estava todo mundo desencarnado nessa altura do campeonato. O que, que ele faz? Ele, ao pegar o sofrimento nosso, ele faz um aceleramento. Então nós estamos aqui, ó. Nós estamos chegando aqui agora. Porque ele acelerou. Ele tirou isso daqui e a gente acelerou aqui um cutway, um caminho curto para chegar lá. Entendeu? Quer dizer, gente, quando você vê todos os universos, todo o cacho de Kaon, cara, entra em vibração cósmica por causa do amor que existe aqui dentro, cara, é muito doido, cara. É muita loucura, gente. Por isso que existe esses três universos aqui. Opa, onde é que tá? Vocês entenderam? Esse é o nosso projeto aqui. Que aí sim, eu concordo com a minha amiga ali. Jesus tem uma grande participação nisso. Você está gostando, Manuela? Jesus tem uma grande participação nisso aqui. Entendeu? Com certeza. Ele criou um. Ele chegou para o pessoal em Avis, porque tinha um povo em Avis chamado Simaós, que é um desses povos que está aqui na Terra. Os mais radicais de Simaós é o que nós aqui estamos acostumados a chamar de judeus, porque vieram de lá. Todos os Omaras são Omaras, que são esses 11 povos, né? Com uma tecnologia absurda. E os Darmonianos, né? São 3 povos. Os Darmonianos, outro dia eu estava vendo um documentário na Discovery Channel sobre um camarada que vai numa dessas cidades lá na Arábia, num lugar desses aí. Cara, os Darmonianos são o que a gente chama aqui de muçulmanos. Cara, você vai na cidade, não tem uma planta. Você não vê uma mulher na rua. Você anda num shopping center, ela só tem homem. Esse povo fez isso com todas as mulheres. Tanto que Maria, nossa querida Maria, mãe de Jesus, cujo nome deles é Lilian, com 2 L's. Lilian vai lá com a contraparte dela e ela recupera um grande número de mulheres negras, virgens, para começar um trabalho de colonização aqui no planeta, comandado por ela. Ela mesma, Maria, que comanda o pessoal do suicídio, que a nossa querida Maiara fez a palestra. Olha que coisa interessante, gente. É um grupo grande é um grupo grande de entidades. Diga aí, meu amigo. Eu queria perguntar, você estava falando dos povos, eu queria perguntar sobre os egípcios, de onde eles viriam. Os egípcios, eles vieram, segundo o Gonzaga explicou numa palestra, vieram da Lemúria. Na verdade, quando os egípcios chegaram lá no Egito, já tinha tudo aquilo, gente. Não vieram de Capela, não foram os exilados? Não, você... Presta atenção. Calma, vou te explicar. Você tem no planeta Terra, nesse projeto Terra, você tem essas 3 raças, que seriam as raças principais, ok? Ok. Mas você tem um sem número de raças que vieram para cá. Entre elas, os capelinos. Entre elas, os ilis, que são todos os povos que aqui nós conhecemos como coreanos, japoneses, chineses. Rapaz, eu ontem estava na cidade, na saída da estação da Carioca, e tinha uma loja, ali era uma agência da Caixa Econômica. Tem uma loja, cara, mas, cara, do tamanho desse bairro do Meia, cujos donos são o quê? Ilis. Esse pessoal tem uma tecnologia impressionante, cara. Isso aqui é ilis. Ah, cara, eles são fantásticos. Vieram para cá para abraçar esse projeto também. Agora, você tem ilis positivo e ilis pro outro lado, tanto faz. Nós temos hoje, segundo os ETs, em torno de 16 milhões, eles não chamam de raças, eles chamam tecnologias. Tecnologia, o que quer dizer isso? A minha querida aqui, amiga Jace, e a Maiara, estamos numa nave, certo? Aí a gente chega e fala assim, vem cá, pessoal, vamos participar desse projeto Terra, gostei. Estava vendo um programa de televisão outro dia, passou a matéria, o PC lá dando palestra, aqui, vamos lá. Aí eles acessam o controle da nave e vêm parar aqui. Aí chegam aqui, nós 3 chegamos aqui, deixamos o nosso corpo original na nave, vamos lá na área astral, conversamos com algum hospital, alguma instituição, vem cá. E aí, tudo bem? Oi, como é que vocês estão? Você quer encarnar onde? Olha, eu quero no Brasil, eu quero a Bahia. A Jace vai logo dizer, eu quero ir para a Bahia. E pronto, encarna. E de repente estamos os 3 juntos aqui agora, encarnados. Um não sabe que o outro é da mesma nave. É isso. É assim que se processa isso dentro do universo. Entendeu? Agora, só para deixar bem clara a questão de Jesus. Jesus, cara, é uma entidade absurda. Quando Pedro incorpora a Sananda, e muita gente critica ele, quando Pedro fala que ele incorpora Deus... Eu, no meu conhecimento amazófico, ele encarna isso aqui, ó. Ele incorpora isso aqui. É um casal desse. que é Deus. Inclusive, esse casal aqui já teve algumas vezes na Terra. Eles fazem manifestações físicas. Ou como crianças, está aqui uma, ou como animais, ou como o que você imaginar. Eles aparecem aqui na tua frente para te dar algum recado. A Terra, nosso planeta Terra, que é um ser também, que fica chateado, fica triste, fica não sei o que, fica não sei o que lá, ele também tem essa capacidade absurda de virar um ser, bater na sua porta, você abre a porta, desculpa, eu lhe conheço? Não, eu vim lhe pedir um favor, cara, não joga o lixo lá fora não, bota o lixo aqui. Você acabou de falar com a Terra e nem sabe. Uma das médiuns aqui incorporou uma situação que eu intuitivamente falei, essa menina está incorporando o planeta. Porque ela fazia, falava assim, me ajudem, não façam comigo o que vocês estão fazendo. Ela estava incorporando a Terra. Entendeu? Gaia, enfim. Que, aliás, na era de Aquários, olha que bonito, vai se chamar Elisa. Esse vai ser o nome da Terra para os ETs. Para mim também pode ser. Acho lindo esse nome. Na era de Aquários. Entendeu? Ficou alguma dúvida? Gente, isso tudo é frio, mulher. Rapaz, olha como é que ela tá lá, tadinha dela. Oi. Diga. Vai. Em que categoria se enquadra Jesus? Ele é um arquiteto do universo também? Olha, eu vou te falar até onde eu posso falar pelo conhecimento que eu adquiri com a Amazofia até agora. Em nenhuma palestra se falou isso. O que se fala é que Jesus é um ser que está num processo dele de evolução ainda. Ele ainda não chegou aqui para conversar com o casal, mas ele está bem próximo. Ele tem que terminar essa missão aqui na Terra. Essa missão para ele é muito importante. Inclusive, daqui é a última missão dele. Provavelmente, sim. Entendeu? Ele e a contraparte espiritual dele, eles têm uma missão que essa missão para ele é... Cara, ele deixa claro. Ele precisa fazer com que seja um só rebanho, um só pastor, como dizem. Tanto que os simaós, os judeus, quando ele esteve aqui na Galileia, eles disseram assim, pô, esse cara não nos representa. Porque eles estavam precisando de o Messias deles. Era um cara que ia dominar os romanos, ia matar todo mundo, ia transformar toda aquela área ali num império judeu. Isso dito por catedráticos do judaísmo. Lá perto de casa tem uma sinagoga, já conversei isso direto com o cara lá, como é o rabino. E ele meio, filho, você... estuda muito, hein, meu filho? Você sabe coisas, hein? Eu digo, claro, pô. É o que eles dizem aqui. Entendeu? Para eles esperavam que o Messias... Tanto que eles falam, ó, negócio de milagre com a gente não quer dizer nada. Quero saber se ele vai dominar os romanos e vai fazer o que a gente quer que ele faça. Ele não fez, ele veio aqui com outra história, gente. Era uma outra proposta, exatamente, conhecimento. Na verdade, é para ter ido para o Egito, né? Quem? Jesus? Cara, isso aí, eu sou sincero. Eu vou até um certo ponto, entendeu? Quem veio preparar a descida dele foi a Renata. Cara, essas situações de preparação e tudo... Eu estou lendo um livro agora chamado Harpas Eternas, são 4 volumes, e existe uma parte ali interessantíssima entre Júpiter, Saturno e Marte. A junção desses três, um era o feminino, o outro era o masculino e o terceiro era o chamado Espírito Santo. Sem essa junção astronômica ou astrológica, ele não teria conseguido gerar, porque ele não nasceu de uma gestação de 9 meses, como nós normalmente... Ele foi plasmado pelo livro Harpas Eternas, que é um livro de uma médium argentina de 1800 e tanto, ele foi plasmado. Entendeu? Mas, enfim... Vocês ficaram satisfeitos com o papo aqui? Tava bom? Gostaram? Vamos continuar. Gostou, Manuela? Ah, Manuela gostou. Que legal. Pessoal, muito obrigado aí, viu?